Cresceu jogando em campinho de terra na área, né? Jogador caro, é disciplinado, treinado na vila e na raça, com a força e a fé que a luta não falha. Luta seguindo não falha. O melhor, é só hit, não erra. Sempre somando no corre dos parceiros. Disposição, nós tem, nunca gela. Só quem é duro não para. E busca vitória pro bonde, só faixa, né? Só pro dinheiro. Eu vim bruto do nada, tô na transparência, segue a caminhada. Sai perrequeiro, sem palhaçada. Cantar que o jogo virou, quero flash TV. Caixa é mais caro, ter pra gastar e voltar troco. Sem perder tempo com falador. Parar e olhar pra tudo e saber, com convicção que Deus abençoou. Poder cantar que o tempo passou, o jogo virou, olha onde nós chegou. Parar e olhar pra tudo e saber, com convicção que Deus abençoou. Poder cantar que o tempo passou, o jogo virou, olha onde nós chegou. Você me queria no fundo do poço, e eu que sonhava em ter mais que um banco de couro. Agora cês fica pagando pra mim, mais respeito e a chave, olha o que eu aprendi. A lealdade pra nós é tesouro, servindo de exemplo pros moleque novo. Não pode ter deslize, tem o aval, sabe entrar e sair. Sistema que oprime sempre foi assim, sempre foi assim. A mesa eu virei, baguncei o seu mundo antes do meu fim. Agora é o seu fim. Aqui não tem papo de arrasta pra cima. Eu sempre parei, Zé Polvinho, na bala ou na rima. Quer saber, então segue, mas nós não ensina. Sou elevador de autoestima. Vitória pra nós toda a vida, no crime não achei a saída. Vitória pra nós toda a vida, eu quero o melhor pra família. Vitória pra nós toda a vida, pros amigos, visão e sabedoria. Vitória pra nós toda a vida, e pra quebrada mais autoestima. De G21 e .45 em busca do malote no puro instinto. De Glock na mão invadindo o recinto. O pique predador, é assim que eu me sinto. Pensando que tá mamão e vai voltar com a boa. Segura emoção, final é caixão. É trágico, é triste, eu não quero ser mais um alvo da elite. Tô passando visão, apostei minha ficha. No crime não achei a saída, sem ter que tomar de refém. E na melhor direção, ninguém para esse trem. Tô contando o placo, lucrando, fazendo o meu som. A melhor direção é a contramão do sistema que oprime. Eu tô fora do crime.